Menino de Rua. Repertório novo do Menino de Rua. Mais um pipoco do Puxa M10. Não vou mais pensar em você. Na minha mente cê não vai usar. E eu só vim aqui te avisar. Meu psicológico prepara, que eu não vou mais te esperar. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo. Depois que eu ficar com essa cidade inteira, e cê vai lembrar. E o tanto que eu te dei valor, e o tanto que você não deu valor. É a sua única chance, vai ser. E qualquer balada por aí, eu te beijar sem perceber, sem ver quem é você. Pensar em você. Na minha mente cê não vai entrar. Eu só vim aqui te avisar. Meu psicológico prepara, eu não vou mais te esperar. Eu vou pegar todo mundo, depois que eu ficar com essa cidade inteira, e cê vai lembrar. O tanto que eu te dei amor, e o tanto que você não deu valor. É a sua única chance, vai ser. Em qualquer balada por aí, eu te beijar sem perceber, sem ver quem é você.